Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando, 1 da tarde, com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Nós somos muito felizes a cada mês quando recebemos aqui o relatório do Ibope, que nos mostra que o Pretinho Básico é o programa de rádio mais ouvido em todas as cidades do sul do Brasil. Onde tem uma rádio, onde tem duas rádios, melhor dizendo, o Pretinho Básico é o mais ouvido. Onde tem, é impressionante. Mas a gente pega isso, lugar, né, que só pega a nossa rádio? Não, né? Provavelmente não, acho, né, cara? Não, provavelmente não. É difícil, né, um município. Mas hoje quando, com uma rádio quando eu perdia no Ibope, eu falava que não dava bola pro Ibope. Agora que eu tô ganhando, também não dou bola. É, tá certo. Eu trabalho pra me divertir, não penso. Eu só dou bola quando eu tô ganhando. É isso aí, tá bem. Estamos chegando com o Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Valeu, Amaral. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Antes de começar a apresentar a galera aqui e tudo mais, posso dar uma dica? Claro, muita claro, gente se resfriando e muita gente se gripando nesta época verdade, do ano. É verdade. Por é quê? Verdade. Por motivo simples. Primeiro, mudou o tempo. Mudou a temperatura e os aparelhos de ar-condicionado continuam ligados na mesma força e intensidade dentro dos locais. Segundo, está vencendo para muita gente o período da vacina da gripe feita no ano passado. Então, sim. Acaba os caras estão enfraquecidos de novo e pegam a gripe. Posso dar uma sugestão? Claro. Claro. Faz exercício físico para suar e botar para fora fases pelo suor. Tá, peraí. Agora então vamos comparar. Eu, que não faço exercício físico, tá, estou tinindo. Alexandre Fetter, que corre todos os dias, está como? Com corrimento. Está com corrimento. Acabou de cair por dentro nasal, corrimento. O meu nasal. Argumento, então. Porã, né, que aí faz todos os dias, ou por todas as semanas, o boxezinho dele, volta e meia, perde a voz. Volta e meia, falta aqui, tá, esquece bom, Pianges, de acordar, tá certo, passa mal. Pianges. Acabou. Pianges não faz nada. Mas tu colocou mal. Depois que tu tá gripado, é bom fazer exercício. Depois. No período da gripe. Cara, eu vou esperar. Pra fora. É, isso aí. Eu vou esperar 10 anos, cara. Eu quero ver o Pianges com 40. Eu também, cara. Eu quero esperar 10 anos. Eu também, eu também. Aos 40 eu quero te ver, eu quero estar contigo. Que idade tu tem? Tu tem 30, né? Eu quero estar contigo aos 40. Olha o que é o mal olhado. Não. O ódio que tem o Maurício. Não, eu quero estar contigo daqui a 10 anos. Não. Enquanto o Maurício estava lá correndo com a lycra verde dele, bem coladinha no bumbum, eu tava no bar bebendo. É que nem aquele... Pois é, aí é que tá, cara. É aí é que tá, velho. A conta que o correr vai te apresentar lá na frente é de superávit. Isso é isso. A conta que o beber no bar sem correr vai te apresentar lá na frente isso, é de déficit. Eu vou, te dar dois caras isso pra te é ver. Isso é história da carochinha. Vocês na escola aprenderam aquela historinha do grilo e da formiga. Ó, quer ver como a formiga faz... trabalhava no cigarra, verão. A cigarra ficava só tocando. E vocês, grilo, e aí o que que desenvolve isso na cabeça de todas as pessoas, todos os seres humanos que ouvem essa história? Quero que a cigarra se dê mal. Quero mal da cigarra. Isso cria uma sociedade odiável. Olha, Pianges, pode ter cheia certeza de rancor. Pode ter certeza de uma coisa, nós todos aqui, quando nós beirar os 70, 80, nós vamos estar tudo igual. Tá mal, vamos estar tudo eu igual. Eu vou dar um exemplo, não tem saída. Zeca não Pagodinho, tem. Só bebe cerveja e canta. Tá lá. Sócrates, ex-atleta. E aí? Depois dos 70. Quem que vocês querem ser quando ficar mais velho? Zeca Pagodinho ou Sócrates? Zeca Pagodinho diz que só tem duas preocupações na vida dele: os filhos e a temperatura da cerveja. Claro. Tá, e é o mais importante: ter cerveja e não ter como temperá-la, né? Não adianta, quem né? Tem que praticar esporte, quem gosta, quem tem prazer. Quem não gosta, não tem prazer, fica na sua. Lele, outro ex-atleta, não consegue se mexer nem. Negativo. Amor ele consegue fazer. Tem posições que ele não consegue mais fazer. Para informação do amigo, hoje, inclusive, eu já malhei. Bom! Pensei que fosse o seu móvel do programa, Maurício Amaral. Oi. Potter, Pianges, KG, Mr. P e Alexandre Fetter. Este é o time que vai com o Pretinho até as 2 da tarde, nesta terça-feira, dia 15 de março, 2011, dia da escola. Olha! Este lugar tão importante para a formação de um cidadão. Verdade. E também dia mundial do consumidor. Um novo terremoto. Oh, dia do consumidor. Vamos gastar, velha. É, um abraço pro Casagrande. Consome muito. Fábio Assunção. Bom, um abraço pro consumidor de Caxias do Sul, que acaba de ganhar em Caxias do Sul o site Desejo Mania. Aê! Caxias do Sul, terra do nosso querido Gabriel Casara. Agora tem Desejo Mania. Entra aí, www.desejomania.com. Opa, perdão. .com.br/Caxias. Vale para toda a região. Com certeza. Muito bom, muito barato. É, reforçar aquilo que eu falei umas semanas atrás aqui, que é a oportunidade das mulheres pagarem janta pros homens. É verdade. A melhor coisa que tem é site é o Desejo Mania. Santa Maria barato. Também. Santa Maria também? Também, gravei o texto agora há pouco. Que beleza, Amaral! Que bom, hein? Vamos nós então informando que um novo terremoto de magnitude 6 na escala Richter atingiu o Japão. De acordo com a televisão pública NHK, que aliás está disponível na net de graça. 127. Parabéns. Canal 147, pra quem tem a net. Lá em casa é o 315. No meu é pra quem tem a net digital, eu acho, né? HD, né? É. A minha não é HD. Não, net. Net. Net. 147. Na Zbox não tá pegando ainda. Tá, então é pra a net tá prestando esse serviço, essa gentileza, para que pessoas aqui, que tenham parentes no Japão, possam acompanhar o que mas tá não acontecendo. Mas não dá pra entender nada, né? Porque pra quem interessa, tá. Cara, é Japão russo. Mas desde ontem, o sinal da net está com tradução simultânea em inglês. Pro NHK. Ah, já melhorou muito. A facilidade. É porque ontem à tarde, a gente ficava só à tarde vendo a NHK aqui, era Japão roots, né, tá, cara? Mas quer uma sugestão? A CNN Internacional. É. Porque ela Globo pega News. As imagens da NHK, fica com a NHK ali e fica traduzindo. Tá. Então tá ali, né? Tá bem. Tá em inglês, né? Uma boa notícia, aliás, não sei se tem boa notícia, mas de acordo com a televisão pública NHK que eu tava falando, o epicentro foi localizado em Shizuoka, cerca de 120 quilômetros a sudoeste da capital. Uma boa notícia é que os ventos estão afastando para o oceano a radioatividade que paira sobre o Japão e outros países. Ah, que bom, hein? Além da apreensão sobre o que irá acontecer a partir de agora, os desabrigados do terremoto no Japão enfrentam um frio rigoroso. Com possibilidade de neve nas próximas horas. Que legal. Nos abrigos... Isso é o mais louco, sabia? Putz. A NASA lançou uma nota dizendo que um pequeno vazamento nuclear e até mesmo uma guerra nuclear regional diminuiria o aquecimento global em 2 ou 3 graus por 5 anos. Bom. Ou seja, se esse vazamento de fato acontecer... Mas ele está diminuindo, né? É, ele está diminuindo. Não foi tão forte quanto necessário para diminuir o aquecimento global. Mas um grande vazamento ou uma guerra nuclear regional... pode frear o aquecimento global. Não vamos querer. Hoje de manhã... Eu não vou querer porque eu gosto de calor. Eu gosto de calor. Hoje de manhã, eu vi no Bom Dia Brasil, o Roberto Cavalic, ele entrou ao vivo, né? Ele é o correspondente da Globo lá, e ele tava transmitindo ao vivo de dentro do carro, porque ele tava viajando pra uma pra cidade e tava tão frio que eles não poderiam fazer a transmissão da rua. Tava nevando, inclusive. Cara, muita desgraça. Eu acho que a neve tem a ver com vazamento de radiação. Não, cara. Inverno, lá não? Sempre é frio, cara. Lá, então, os cobertorzinhos, tá, então, né? Errei. E o 3G deles é tribom, né? Porque o cara faz a transição em 3G. Imagina se não vai ser. Não vai ser, né? Ah, mas teve um terremoto e um maremoto. Não, mas é o Japão, como era bom. Né, como é que será que é isso? Imagina sem terremoto na redação, assim, pra mandar um cara ali pra um lugar onde tem radiação e terremoto e maremoto. Ah, daqui a gente mandaria eu mandaria o Pianja. É o cara que já é sequelado. É o mais competente pra se pode cobrir. Desaquecimento global, o Pianja pode também voltar arrumado. Eu tenho certeza que é por afinidade talento, né, com o assunto e obviamente destaque, né, no que faz o cara. Né. Não é o mais mala da redação. Não é qualquer um que vai. E mandaram o melhor repórter do Brasil pra lá, né, que é o Marcos Uchoa, né, junto com o Giovanni Grisola, que são os dois melhores repórteres do Brasil. E mandaram o Uchoa. O próprio Roberto Kovalik, pra quem não lembra, ele é daqui, ele saiu da RBS TV aqui, e ele já foi correspondente da Globo em países. A RBS, mas aquele baixinho... É a categoria de base da Globo, cara. Aquele baixinho que foi pra Líbia e quase apanhou lá, quase assaltaram Marcos ele. Lozecan, não é? Não, também não, é daqui. Daqui da RBS. Humberto Treze. Baita Como repórter. Como é que ele tá? Será que já voltou? Tá bem. Teve um machucado no olho. Pra ele deve ser meio ruim, porque agora ele tá lá na Líbia. E ninguém mais quer saber da Líbia. Como que não, cara? Ninguém mais. Todo mundo quer saber da Líbia. Vão invadir a Líbia. Vão invadir a Líbia hoje. Não, não, cara. Mas o Gaddafi tá tomando conta de novo. De novo, cara. É. E aí fracasso. Mas justamente o bicho vai pegar agora, cara. E aí ele é que os Estados Unidos vão entrar na Líbia. Pois é, mas é que os Estados Unidos vão entrar. E ele tá lá gritando, o Gaddafi vai voltar. Tentando emplacar uma notícia ali. Ô, pessoal, pô, Líbia. Mas isso que o Pierre falou é verdade. E os editores aqui. Não, não, Líbia, caramba. Todos os olhos do mundo saíram da Líbia. E de lá daquela região que começou com o Egito. Mas aí agora, depois do terremoto, acabou. Desprestigiado. Eu queria saber por que trocaram o nome de Chernobyl pra Chernobyl agora. Sempre foi Chernobyl. Não, nunca foi. Chernobyl é o Fred, cara. Não, cara, mas sempre que a gente ouviu falar. A portuguesar na época de Chernobyl pra Chernobyl. Chernobyl, é isso aí. A gente se acostumou com Chernobyl. É isso aí. Mas sempre foi Chernobyl. Ah, tá. Ai, ai, ai. Meu, rapidamente, um último comentário sobre o que tá acontecendo no Japão. Nos abrigos, as vítimas da tragédia dormem no chão e impressiona a organização, o silêncio, a obediência das orientações e a limpeza. Muito legal. Mas são treinados para isso. São educados para isso. Sabe quantos acessos de violência e saques em lojas? Zero. Zero. Lembra no Haiti, no Chile, que era a quantidade de saques? No Brasil, cara, Itajaí. As portas abertas das lojas, os produtos caindo para fora e as pessoas passando e nem olhando pro produto. Itajaí, no sul do Brasil, dito mais educado, mais civilizado, tinha saque nas lojas, cara. Uma pessoa encontrou uma carteira do cidadão, procurou o cara nos abrigos e entregou a carteira intacta. Que isso, né? Que exemplo. Tem um conhecido meu que estava no primeiro mundial lá do Inter, no Japão, e ele estava comendo numa lanchonete e ele foi embora pro hotel e ele esqueceu a carteira dele e ele se deu conta, bateu na lanchonete. Ele pegou o metrô, voltou na lanchonete, a carteira estava no mesmo lugar. Impressionante. Duas horas impressionante. Depois. Impressionante. Mas eu vi um vídeo, cara, no começo do terremoto lá, que é dentro de um supermercado, e eu vejo uma mulher pegando uma toalha. Ela pegou uma toalha. Tá pra secar, né? Um saco. Não, pegou, não pode pegar. Esse tem é o comentário. Ele vai pagar ela. Olhando agora pro nosso umbigo aqui, o número de pessoas atingidas pelos transtornos das chuvas que atingiram Santa Catarina no fim de semana não para de subir. Conforme o relatório da Defesa Civil, 13.601 pessoas estão desalojadas e 820 pessoas estão desabrigadas. O número de cidades em situação de emergência aumentou para 7 agora. E o Paraná também o bicho pegou, né? E uma parte do Paraná nos escuta ali, o sul do Paraná principalmente. E sudeste do Paraná, né? E também um monte de desabrigado, algumas mortes por ali também. Isso é a nossa mão, né? As enxurradas têm um pouco da nossa mão. Isso, não, essa é a natureza mandando a conta. Tudo isso. É diferente do que aconteceu no Japão. Terremoto e maremoto não tem nada a ver. Terremoto discorda. E maremoto não tem nada a ver com o homem. Tanto discorda de geólogo. Não, não, Lelê. Não tem, Lelê. Tudo Lelê. Tem. Não, Lelê. Terremoto não, Lelê. Não, Lelê. Deixa o Lelê. Deixa o Lelê falar, pô. Tem opinião. Ele não pode dar opinião. Não, mas a gente não pode, como amigo dele, esclarecer. O que ele tá falando é que a camisa do Inter é azul. Não, não é azul, é vermelha. Olha. Talvez o Lelê tenha razão. Não tem. Vocês acham que o que a gente faz com a Terra não mexe com a Terra como um todo? Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, Lelê. Então é do plasma da Terra, cara. Ah, mas peraí. E as experiências nucleares que são feitas lá embaixo são o quê? Pessoal, vamos desenvolver. Os terremotos são causados por gases. E aí é possível que a ação do homem mande gases lá pro interior da Terra e crie terremotos. Cara, são milhares de quilômetros pra dentro da Terra, aí o plasma se mexendo, aí o plasma uma hora aquece demais uma parte. Uma placa tectônica e aí estudo. Nós não vamos convencer o De que forma nós poderemos modificar isso? Não, vou convencer. Vocês falem com geólogos. Não tem nada a ver com isso. Algum telefone? Eu só tô passando o que os geólogos falam toda hora em qualquer canal. Qual a perspectiva que isso melhora? Tá bem. Olha só. De que maneiras poderia o ser humano? O tráfego na BR-116, em São Lourenço do Sul, mais uma vez o nosso umbigo, onde parte da ponte sobre o arroio Passo do Pinto foi levada pela enxurrada. Passo Pinto? Não, cara. É a ponte sobre o arroio Passo do Pinto, que foi carregada pelas águas. Eu até acho um assunto muito sério pra brincadeirinha, Maurício. Olha quem falando. Pois o tráfego na BR-116 em São Lourenço, onde parte da ponte sobre o arroio Passo do Pinto foi levada pela enxurrada, foi liberado ontem à noite por meio de um desvio. Oh, é importante que os motoristas trafeguem com toda a atenção no trecho. foram instalados sonorizadores e redutores de velocidade nas proximidades para que se obedeça a uma velocidade de segurança. Botaram até um pardal lá, é super licitado. É interessante dizer que não há pardais no local e não, somente sinalizadores. Tem umas empresas que facilitaram o pagamento ali. Um depoimentinho rápido. A gente tava certo, né, cara? Um depoimentinho rápido, porque eu passei pelo... Eu voltei agora do sul do estado no fim de semana. Ah, é? Quando é que tu passou ali? Eu passei ali no sábado de tardezinha. Aí eu entrei no desvio, eu fiz tava saindo de Pelotas ali, tive que dobrar a esquerda em direção à Encruzilhada do Sul, pegar a direita. Ah. Aí eu acabei fazendo o trecho até Pantano Grande na noite. Cara, horrível. É um horror a estrada. Até Encruzilhada do Sul, que tem pedágio, beleza, super bem sinalizado, tudo ok. Depois que tu pega a direita em Encruzilhada e vai... Encruzilhada não, tu, não me lembro o nome da estrada, mas tu pega a direita em direção a Pantano, de noite, cara... Sinistro. Quantos cara. Quilômetros? Eu não conseguia passar de 80 por hora. Esse trecho cara. Aí? Cara, deve ter uns 120, 130. Não conseguia passar de 140, não, cara, 80, cara. Porque não tem não sinalização, tem, cara. Os olhos de gato estão tudo quebrado e os que não estão quebrados não é olho fechado de gato. E a marcação das pistas não tem placa fazendo curva, cara. Então tu não sabe onde é que tem curva, tudo porque escuro, não tem nada. Não tem iluminação. Eu me guiava pelos carros que vinham no sentido contrário. É, movimento. Esse aqui é o negócio. Se não viesse ninguém. Cara, horroroso. Então eu tô deixando aqui. É a BR471. Né? Tá. Fizeram um desvio na faixa mesmo agora, BR-116, ontem. É, ontem isso, liberaram. Isso, foi o que eu acabei de falar aqui, né? Isso aí. Teste de 0 hora registra menos tranqueira na Nilo Peçanha. Opa! Em Porto Alegre. Com o fim das férias, o trânsito da antiga rótula teve seu primeiro grande teste. Na Nilópolis, na Nilo Peçanha e na Carlos Traem Filho, em menos de 2 minutos, os motoristas já conseguiam atravessar após aguardar somente um sinal vermelho de 45 segundos. Que beleza. Apenas na Carazinho, a situação ficou um pouquinho mais complicada. Tomei a liberdade de convidar, ainda que nós não façamos entrevista aqui no programa, de convidar o nosso querido Giovanni Grisotti, que fez aquela matéria sensacional sobre a fraude dos pardais e lombadas eletrônicas no país inteiro, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E ele não respondeu ainda se vem ou não, tá? Mas eu tomei a liberdade de convidá-lo, até porque ele dedicou esta matéria, esta reportagem, a todos nós aqui do Pretinho. Vamos fotografar, fazer uma webcam quando ele tiver. Isso. Tá. Lembra que a gente falava aqui que tem pardais que não tinha que estar naqueles lugares, cara? Claro, e exatamente. Cara, exatamente isso, cara, que ele foi lá checar, né, cara? E a gente é leigo completamente. Por que que tem um pardal naquele ponto se não precisa ter naquele ponto, né? A Porto Alegre, aliás, não foi investigada internamente Porto Alegre, onde ganhamos vários outros. Só rodovia. Tem uns rodovia. Pontos ali que não tem a mínima. Assim, um pardal depois de uma sinaleira na Nilo é ridículo. É só pra pegar dinheiro. É só pra pegar dinheiro. Né? Porque ali não tem acidente, não tem nada, não acontece nada. Talvez na descida, né, Potter? Na descida, da curvinha lá. Mas aí tem aquela mais debaixo do bem. Que sempre teve, mas tem um novo agora, que é na esquina da rua do Iguatemi, com aquele posto de gasolina ali. Tem um novinho ali, sabe? Isso. Tem uma sinaleira a menos de 40 metros aquele pardal. O que, de alguma forma, diminui a velocidade. De uma certa forma, o que acontece ali? Os caras estão se prevenindo pra tu vai pegar o amarelo. Ó, tá amarelo, vou acelerar pra passar. Tu, puf, passou a 70 no pardal. Passou a 67 no pardal. Talvez e a preocupação seja da noite também. De noite é uma pista muito boa pra, enfim, correr. Pode ser. Na noite, de repente, né, com tu fura sinal de noite, com tudo mais. Agora, eu acho que, já que teve essa matéria, já que teve a denúncia, podia começar a gente a pensar numa moralização de todos os pardais, numa preocupação em, de repente, ter um pardal que multa só à noite, outro pardal que aumenta a velocidade para 80 em determinado momento do dia. Um pardal inteligente, né? A mesma inteligência que os caras usam pra fraudar, pra dividir 65% pra um, 10% pra outro, não sei o que. Usa essa inteligência também pra desenvolver o produto, né? Impressionante da matéria. E muito triste saber que daqui a um tempo essas pessoas todas que apareceram na matéria vão ser demitidas vão entrar outras pessoas com a mesma má índole. Porque a direção vai continuar a mesma, né? É a direção que assina o troço pro troço acontecer. A direção continua. Não é o peão. O peão vai lá e faz a fraude, faz tudo que tem que fazer. Aí a direção assina, né, velho? Ou que direção omissa é essa que não sabe o que tá acontecendo? Tem uma parte da matéria que diz quais são os pontos onde deveriam ter pardais, né? Os pontos onde tem morte, acidentes. Dois só. De, sei lá, 15 locais. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Onde diminuir a velocidade salva a vida, né? Se eu diminuir a velocidade aqui, eu vou salvar a vida. Não diminui. Não tem pardal. Tem controle nenhum. E aí, onde não precisa ter pardal, põe um pardalzinho. O Santana foi brilhante. Voltei a ler o Santana hoje. Santana foi brilhante na Zero Hora hoje, falando da galinhagem dos pardais. Obrigado, sensacional, Pepe. Cara. Sensacional, Paulo Santana. Grêmio. Um último destaque aqui do Clique RBS, cara, sobre o baita evento que vai ter hoje à noite em Porto Alegre. O evento da Atlântida, o Pop Festival com a Shakira, Trens, Marley, Fatboy Slim, Shima Roots. Estamos com um PDV. O que é um PDV? É um ponto de venda de ingressos instalado neste momento, bem em frente à Fiergs. O dia inteiro nós estaremos lá vendendo ingressos para pista, pista premium e VIP lounge. O pagamento pode ser feito com dinheiro ou com os cartões de crédito Visa e Master, certo? Então quer comprar ingresso, você da Zona Norte aí, Cachoeirinha, Gravataí e tal, que é bem ali na saída, pertinho da Fiergs, quer comprar ingresso pro Pop Music Festival na Barbada, é só chegar ali no nosso ponto de venda instalado bem em frente à Fiergs, desde as 10 da manhã de hoje, com venda de ingressos para pista, pista premium e VIP lounge. Dá pra pagar com Visa e Master. Beijos, Karina Fernandes, aê, da RBS Eventos. Depoimento Pilar também. Entretenimento. Depoimentinho rápido, eu também vi algumas imagens desse festival lá numa TV da Argentina. Ah, certo. Cara, impressionante o tamanho do palco. É. Porque, tipo assim, a gente pensa, Shakira, nossa, é uma louco, cantora. Nossa, louco. Cara, é uma mega de uma banda e o esquema de luz que eles usam é impressionante. Quem for hoje vai... Olha só. Vai ser legal, tu vai lá, Lelê. Todo mundo vai hoje. Claro. Shima Roots às 6 da tarde, Train às 7 da noite, Zig Marley 20:10, 8:10, a Shakira sobe ao palco às 21:40 e o Fatboy Slim começa a acabar a festa às 23:40. Muito bom. Sensacional, vai ser demais, baita evento. E ainda na sequência, cara, pra Porto Alegre, tem o Reencontro Atlântida com Charlie Brown Jr., Fuse, Descracho. E ainda lá em abril, no dia 30 de abril, temos o Atlântida Festival com o... não posso falar ainda. Eu sei duas bandas. Não posso falar, mas vai estar demais. Duas bandas. E aí, Marcelo? É verdade, amigo, um homem levou um tiro na nádega ao tentar roubar um restaurante em Florianópolis. Olha aí. Ele teria usado um celular pra fingir que era uma arma. Devia ser assim um tijolão, né? Tijolão. StarTAC, aquele Motorola antigo com a antena pra fora pra parecer que era uma metralhadora. Nesse momento, os policiais atiraram contra o homem. Tem o áudio dos tiros, os policiais atirando contra o homem. Temos o áudio dos nas tiros. Nas nádegas. E acabou levando no bumbum o tiro. Metralharam muito... o bumbum do cara. Muito desagradável. Celulite, escura celulite. Muito desagradável levar tiro no bumbum. Uma reportagem investigativa, eu levei um tiro no bumbum. Quantos tiros foram? Foi um tiro só. Eu não sou Marcelino. Foi eu só. Marcelino tá doente, Marcelino? Marcelino tá com um problema mental. Foi diagnosticado com debilidade. Fisiculturista canadense presa em Bonita Springs. Ah, lá em Bonita Springs tem um monte. Acusado de oferecer sexo pra um policial. Isso! A policial... Não, o policial marcou um encontro com a mulher depois de encontrar um anúncio na internet. E era uma fisiculturista conhecida e famosa nos Estados Unidos. E ela disse que aceitaria uma doação de $280 em troca de sexo. Mas as fisiculturistas são muito feias. São muito feias. São sim. São muito feias. São muito horríveis. São muito horríveis. Tá assustado com a podridão do auditório. Modelo dispensa pincel e pinta quadros com o seu pinto. Tu pinta com o meu pinto? Não é. É uma mulher. Não inventa. O Marcelo tá inventando. O Marcelo tá inventando. Ah, eu vou fechar o auditório. Não vem ninguém mais vai vir meu programa aqui, cara. Mas tem que ter auditório pra dar uma animada na audiência. Aí, auditório, mataram uma velha ali, ó. A velha morreu, filma ela ali. Todo mundo agora fazendo coraçãozinho com a mão. Isso! A velha errou ali, ó. A velha fez o sinal da ostra. Então uma modelo dispensa pincel e pinta com seu próprio corpo nu. Auditório. Ela é namorada do Nick Rhodes. O músico do Duran Duran. A ex-namorada. Ex-namorada, ex-namorada. Tem alguma música legal do Duran Duran? Todas, quase todas. Toca uma aí. Vamos. Não. Vamos terminar o jornal. Só sei, meu player. Só todas. Introdução. É melhor que Beatles, então. Tem todas as músicas do Duran Duran. Só introdução de sei, meu player. Atenção, produção. Vamos terminar o jornal com Duran Duran hoje. Olha só. Só uma música do Duran. Só uma, tá? Pô, essa é linda mesmo. Essa é linda. Mais uma. Tá? Mais uma, tá? Mas deixa rolar, linda, pô. Essa é linda. Muito ruim. Save a prayer, velho. Save a prayer. E agora, 1-1. Todas as músicas já podem riscar fora. Parou de beber. Ai, que é isso, velho? Pelo amor de Deus. Essa música. Boa música. Eu fiz datada, né? Uma música datada. Não dá pra exigir. E aqui, Cagê? Não é do Duran Duran, obviamente. Não, esse é do Lou Reed. É do Lou Reed, né? Mas o Duran Duran revisitou. Fiquei no pijama hoje de manhã. É mesmo? Mas ainda bem que eu tava dormindo, cara. Olha que loucura. Essa é boa porque é do Lou Reed. Tem mais uma, então, ó. Mas tinha que botar. Ah, essa aí que eu ia falar. Tinha que botar esse reverb na Lady Lay. Tinha que botar o reverb no vocal. Não precisava, não podia só cantar. Era anos 80, cara. É uma bosta. Olha, então, até agora, 38% de aproveitamento. Não, mas essa é a boa, 38, é do Bob Dylan. Como é que é uma nem cai e nem sobe? Nem sobe nenhuma. Tem uma deles mais anos 90. Estragou o Bob Dylan. Que tinha um clipe que era os caras nadando, assim. É uma. E essa aqui? Que é essa aqui? Eu quero ser o The Cure. Não, era bem. Não, não faz isso. Marcos Pinhas, tu não tem legitimidade. Olha só. Gente, não tem legitimidade pra falar de Duran Duran. Foi o Potter que falou. Eu falei. Pinhas e Potter. Tu concorda que todas as músicas são legais? Duran Duran está para Restart na mesma proporção que The Cure está para. Na mesma proporção, não. Na mesma tentativa que o The Cure está para Fresno. Como é que é? Tá, entendi. Duran Duran é família Restart. Um X. Duran Duran é família Restart. Entendi. E Fresno seria The Cure. The Cure é família Fresno. Tá. Entendeu? Uma coisa é Eva, outra coisa é New Wave. Tá, então eu posso avançar. The Cure é 700 milhões de vezes melhor que Duran Duran. Tá, isso aí é subjetiva a discussão. Não, é gente. Não. Mas concorda comigo. Não. Pra resumir, Duran Duran é ruim, mas é 700 vezes melhor que Restart. Não tem comparação. Anos 80, Dark, os pretos como os emo hoje. E anos 80. Tenta os New Wave, como Duran Duran, os coloridos de hoje. Tá, mas toca aquela do teclado de novo que eu gostei daquela. Não vou tocar mais, cara. Mas hoje à noite tu toca. Toco. Já toquei hoje de manhã também. Vamos lá, Mr. P. Vamos. Não, ali tá o louco varrido numa cama da enfermaria, no hospício. Deitadinho de costas, de luta, tá cantando. Aquela nuvem que passa. Olha! Lá em cima sou eu. Sou eu, aquela nuvem. Nesse momento entra o enfermeiro e rápido ali, vira ele, bota ele ao contrário e aplica uma injeção na bunda. E aí, naquele momento, ele canta. Menina veneno, você tem jeito sereno. E aí o louquinho da cama na mata do lado. Eu gostei mais do lado A. Vamos uma informação aqui, o nosso ouvinte pelo Twitter, o Alexei, diz o seguinte, ó. O diretor da Concelux do Paraná já caiu. Opa! Parabéns ao Grisotti, tá ali. Aí ele manda o link da notícia. Não, mas a preocupação um abraço não é Santa cair Cruz. O presidente, é que o vai próximo, vir um né? próximo presidente. Okay, e aí, cara, mas o diretor foi conivente com tudo que aconteceu. O diretor foi conivente, mas quem é conivente que é mais assustador são as prefeituras, cara. Mas isso aí é a chaga brasileira, 10%, né, cara? 15%, 20%. Políticos, não é a prefeitura, é quem tá na prefeitura. Na hora de fazer ali a licitação, isso okay, não pode. Ok, entendeu? Marcos, eu concordo contigo. Quero que caia o prefeito, hein? Eu quero que caia o prefeito. Algum... E na COP, a COP de Santa Cruz, alguma mudança já, alguma coisa? Não, até agora não tem nada. E na aí, Copa, na Copa, imagina a Copa. Um abraço pros funcionários da Copa. Não, mas pode o prefeito não tá sabendo, né, cara? É que nem o Lula, né? Te lembra de todos os escândalos e tal, que ele não sabia de nada, até virou motivo de chacota nacional. Assim como o Fernando Henrique Cardoso também não sabia de nada. Às vezes o cara tá sendo corneado e não sabe, né? Quer dizer alguma coisa, né? Não. Eu não sabia. Não, Eu morei com seis caras uma época, assim, tinha um deles que roubava queijo de mim. É a mesma coisa que roubava. Eu morava com o cara. Tu vê como são as coisas do Uruguai. E o corrupto, né? Ali dentro, né? O Uruguai roubava queijo. E doce de leite. Não era Uruguai, cara. É aqui em Porto Alegre. Vocês estão tudo Uruguai, sabe o que a gente fazia? Olha só o que os gringos faziam. A gente pegava a margarina e aí quando eu usava a margarina, eu fazia desenho na margarina. Pra ninguém passar a faca. Claro. Os caras fotografavam o desenho. Usavam a margarina. Faziam o mesmo desenho. E o Gabriel quase foi atingido por um terremoto lá na Nova Zelândia, pra te ver como Deus castiga. Né? Fazia o desenho, que era o melhor desenhista. Eu voltava, abria. Oh, não mexeram. Mas tava mais baixo. O que tu costumava desenhar na margarina? Tipo, jogo da velha com umas coisas. Assim. Isso é gênio, né? É gênio. Isso é ócio, cara, na verdade. Teus amigos eram gênio. Vagabundo, né, cara? Vamos ver aí, Girino. Eu tenho aqui mais uma sensacional edição da aula de português do Pretinho Básico. Não se fala noutra coisa, cara. Impressionante. Eu saio. Eu substituiria a aula de português, os flats do dia das 18 horas pela aula de português. Mas se a gente pode ter os dois, é melhor ainda. Pra quem, Cagê? Eu acho que não, cara. Valoriza o Cagê. A aula de português à 1 da tarde, né? Boa, Lelê. E os flatos às 6, que é o final do dia. Tá bom, se você... Se tu diz, brother. Mantenha o timbre fechado do O nos plurais dessas palavras. Almoços. Não é almoços, é almoços. Almoços. Almoços, bolsos, estojos, esposos, sogros, polvos, etc. Cachorros. Almoços. Etc. também, cara. Etc. também. Não tem ONU. Não é almoços. É almoço. Vai ser o almoço. Etc. Ovo. Almoça, mas é o almoço. É o almoço ou almoço? Não, os almoços. Almoços, almoços. Ovo, exceção. Ovo. Ovo. Dois almoços. E ovo. Não, aí é ovos, né? Mas eu tô dizendo aqui, dessas aí. Aí que tá, é que é ovos, senão seria ovos. Mas é o que eu tô perguntando. Caroço. Ovos, aí seria ovos. Caroços. Ovo. É aí que tá a chatice caroço da língua portuguesa. É. É que sempre tem uma regrinha, uma quebra na regra. O certo é alugam-se casas e não aluga-se casas. Ah, é? Alugam-se. Aluga-se. Por quê, Cajé? Porque é mais de uma. Porque é mais de uma. Porque eu é gosto, plural. Eu gosto quando me explicam assim, ó. Não foi explicar. É plural, não vai dar tempo. Alugam-se casas. Tem que explicar. Não, porque é plural, tá certo. Ancião tem três plurais. Anciãos, anciãs e anciões. Ah, qualquer um dos três dá. É mesmo. Tchê, qualquer um dos três dá. Não, podia ser assim com todos os plurais, né? Pãos, pães e... E pões. Mas qualquer um dos três dá. Só use ao invés de pra significar o contrário de. Ou seja, com ideia de oposição. Por exemplo, ela gosta de usar preto ao invés de branco. Em vez de quer dizer em lugar de. Em vez de estudar, ela foi brincar com as colegas. Ah, em vez de é substituição. Ao invés de é oposto. Exatamente. Isso. Peraí. Ela gosta de usar preto ao invés de branco e não em vez de branco. Não. Porque em vez é em lugar de. Ela gosta de usar preto em lugar de branco. Não, ao invés de branco. Então tu usa o em vez de quando for substituir um pelo outro. E tu usa ao invés de quando um for o oposto do outro. Não existe preço barato ou preço caro. Só existe preço alto ou preço baixo. O produto, sim, é que pode ser caro ou barato. Boa. Esse preço tá caro. O preço é caro. O preço é alto ou preço baixo. Por isso a gente diz, tá caro tudo. Tá caro tudo, exatamente. É que nem até hoje eu não entendo quando os caras falam assim, ó, inteiramente grátis. Inteiramente grátis. Cara, ou é grátis. É inteiramente ou não é grátis. Ou não é grátis. Mas existe assim, depende. Meio grátis. Lá vem o Potter. Né? Hoje é tu, hoje é tu. Hoje é tu. Fala, Potter, vai. É, não posso falar esse horário. Mas no intervalo então é porque não existe argumento. Existe. Tá, no intervalo do submundo. É isso, Girina. Aula de português do Girina. Vamos aos classificados do Pretinho. 27 minutos para as duas. É clá, clá. Classificados do Pretinho. Classificados do Pretinho agora com Egali Intercâmbio. Acompanhe a sua liberdade. Acesse egali.com.br. Estou vendendo uma camisa autografada pelo Ronaldo Fenômeno. Isso mesmo. Aliás, estava no CQC o Ronaldo Fenômeno ontem. Sensacional a participação do Ronaldo. Se pesou e tem 73 quilos. É fake, né, cara? Não, eu vi ele se pesando. Eu também vi ele se pesando, mas ele diminuiu o peso da balança. O Ronaldo não pode ter 73 quilos. Ele tá bem magro. Quer dizer que eu sou mais gordo que o Ronaldo. Eu tenho 73 quilos. O Potter. O Maurício tem 73. O Potter. O Ronaldo. Maurício, Potter, Potter, tu tá chato. O Ronaldo tem no mínimo 85 quilos, cara. Não, o Ronaldo tem mais de 100 quilos. Então, se é no mínimo é 85, mais de 100 é no mínimo. Não, mas 85. É que 85 é por 15. O Ronaldo aí tá com 106. O Potter 107. Foi escalado pra trabalhar na Páscoa. É, tu vai trabalhar na Páscoa, cara. Não passou o ranço ainda no carnaval, cara. Tem a ver a Páscoa. Tá, querido, traga um café pro tio lá. Como referência. Eu café. Só como referência, eu tenho 87. Pois é, cara. Da onde, Lelé? 87. Para! Como é que é? 87. Tu tem 87, Lelé? Tô acima. Tô bem acima. Caraca, mano. Mas é que, na verdade, eu tô com muito acúmulo aqui, né? Na barriga. Onde? Aqui na barriga. Né? Isso aqui chama-se gordura... Começo a ficar assustado, agora eu tô com 80, cara. É que isso aqui chama-se gordura mal localizada. É mal localizada. É. Vamos vender os produtos da nossa audiência com o patrocínio da Egali Intercâmbio. Estou vendendo uma camisa autografada pelo Ronaldo Fenômeno, isto mesmo. Ronaldo tava no CQC ontem, não sei se vocês viram. Se pensou, né? No ano passado ganhei uma camisa do Corinthians autografada pelo cara, em uma campanha realizada pelo Emosc, em parceria com a torcida organizada do Corinthians. A campanha Corintiano Sangue Bom previa o sorteio de uma camiseta autografada pelo Ronaldo a um dos torcedores do Timão que durante a campanha realizaram doação de sangue em Florianópolis e eu fui o agraciado com a camiseta. Que sorte, cara. O problema é que a minha mulher não permitiu que eu moldurasse a camisa ou emoldurasse a camisa. A mulher permitiu, dá-lhe um tapa na cara dela e moldura. Tá resolvido. Como é que a mulher vai proibir de moldurar uma coisa em casa, cara? É, né, Potter? Tu já casou, Potter? Eu já fui namorado, já. Então tu não sabe se a mulher proíbe ou não. Mulher proíbe, Potter. Não proíbe. Proíbe, não Potter. Pode proíbe. Não proíbe, pode. Potter. Mala, proíbe, Potter. Proíbe. Alguma coisa já foi proibida na tua casa? Muitas coisas, Potter. É mesmo? Uhum. Moldurar a camiseta? Não, isso nunca. Então, cara. Mas eu nunca quis emoldurar uma camiseta. Tenta hoje, vamos ver. E amanhã tu vem cara, aqui com a cara, o e-mail é camisaronaldo@gmail.com. Mas é assinada onde? Na a camisa encontra-se em Floripa e pode ser enviada para qualquer lugar do Brasil. Envie proposta de valor para camisaronaldo@gmail.com. 10 pau! Vamos a mais um aqui. Trata-se de um Fusca clássico, ano 74, motor 1300, branco com portas na cor verde. Meu! Hã? Branco sim, com portas na cor verde. Tradicionais. Velhão, lataria de dividida em cores. Ah, é? Claro! Tinha. E está em ótimo estado. Possui alarme, pneus novos, bancos estofados, em corino, documentação em dia, emplacamento 2011. Tudo isso por apenas R$5.000. Mas olha! Vale mais que o meu carro. Estou vendendo, pois preciso da grana para montar o meu próprio negócio. Interessados, favor, escrever para vendofusca74@gmail.com. Vendo fusca74@gmail.com. Gente! Ei! Como é que vocês estão? Foi mais rápido que eu, Almir. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo certo. Show de bola. Obrigado. Gente, eu vim aqui avisar que vai ter uma hecatombe nuclear. Ah, como assim, Almir? Vai acabar o mundo. Quando? Resumidamente. Quando? Em breve. 2012. Breve. Logo, logo. Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Ter alimento estocado. Mas se o mundo vai acabar, que evitar o desperdício do alimento, porque o alimento é a única coisa que vai nos fazer viver um pouco mais. Ou então ir pra Novo Hamburgo, que lá é uma hecatombe nuclear. Hecatombe nuclear. Hecatombe nuclear. E o alimento, tu acha que não vai ser contaminado, assim, tipo... Não vai ser. Não. Então, topoé, bota o alimento no topoé, que daí não é contaminado. Não entra. Micro-ondas é hermeticamente fechado. Certo. Eu tô cheio das palavras novas que eu tô lendo no dicionário. Tá bom, como todo mundo sabe, sempre que uma fatia de pão cai... Ela cai com a manteiga para baixo. Você fica mais pesado lá da manteiga, iocrem, caro, o que for. Esse precioso alimento vai acabar indo para a lata de lixo. É verdade. Então a Innoval Marketing, preocupada com a fome no mundo, lança um produto revolucionário que vai acabar com o problema. Trata-se do pão com manteiga dos dois lados. Pois tendo manteiga dos dois lados, quando cair... O pão fica confuso, não sabe se cai com a manteiga de um lado ou do outro. E vai cair bem no meio. E fica flutuando. Fica flutuando. Fica suspenso no ar. Não, mas não é um princípio físico que explique isso. Ah, sim, cara. A confusão. Mas isso revoga a lei da gravidade, cara. Tem a lei do Ed Murphy, que é mais forte. A lei do Ed Murphy diz que sempre vai cair a manteiga pra baixo, querido. Aí tem manteiga dos dois lados. Ele não corre o risco de cair em pé com a lateral, com a borda? Não corre esse risco. Mas aí tu passa manteiga nas laterais também. Ah, na casquinha ali. Ele flutua, gente. Parece que tu tá na nave espacial da NASA. Eu quase acredito em ti, Almir. Show de bola. Foi enviado do meu BlackBerry. Do teu BlackBerry? Enviado do meu BlackBerry. Não tem e-mail? Enviado do meu BlackBerry, @ patrocínio de uma operadora, www. Show de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela sua audiência, hein? Muito obrigado mesmo pela sua audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Ô, doutor Alceu! Exatamente! Vamos de vereda aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje tem a Liga dos Campeões, doutor Peter, que é a Libertadores da Europa. Vai ter o Marquinhos, com o Olympique, do One Trump Stadium, Marquinhos. Old Trafford, isso. É, bapa, o velho Trafford. É, o velho Trafford, é. É, bapa, bem, tem Marquinhos, com o Olympique. E também o Bayern de Munique com a Internacional no Allianz Arena de Munique. Como é que é o nome do estádio? Allianz. É, dá pra ver quem é que ganha, doutor Peca. Esse é o jogo. Eu acho que ganha o Bayern de Munique. Ó, Bayern. Então, o Bayern é bom, né, doutor Cabelo? Quanto é que foi o primeiro partido? Porque Bayern é bom, foi 1-1, né? Não, essa não é a primeira? Não, essa é de volta. Primeiro foi 1-0. 1-0 pro Bayern? Pro Bayern. É, 1-0 pro Bayern. Em Milão. Em Milão. 1-0 pro Bayern e Milão. Lembra do Leonardo? Foi 1-1? Não, 1-0 empatou. É? 1-0. Eu me lembro que o Bayern jogou melhor. Informação na ponta da língua. O campeonato japonês foi suspenso, doutor Cabelo. Melhor, né? McLaren. Sem previsão de recomeço, por causa da catástrofe. E hoje o Canoas joga com o Lajadense com portões abertos, doutor Peter. O senhor vai lá. Aonde, doutor? Canoas e Lajadense pelo Gauchão, é de grata. Eu não vou, doutor. Pô, vamos ter que ir lá, né, cara? Eu acho que é um bom programa. Vou, não dá, que elas vão estar todo mundo hoje. Na Shakira. Doutor hoje. Everton, vai ver o Canoas com o Lajadense, o time da sua cidade? Não. O Bendigo de Canoas vai estar lá? Ah, evidente que sim, boa tarde. Ouvintes da Rede Atlântida, estamos nós aqui nas YD364, The Number One Radio Station. Mais alguma promoção que querem que eu anuncie? O Maxi Lopes quer virar italiano, doutor Cagé. O Maxi Lopes, o que eu tenho que ver com isso? Que vira? Quer virar italiano pra defender a seleção italiana. E o Roberto Carlos, o que ele fez? Botou uma coisa na cabeça. O Roberto Carlos tá bem, né, cara? Tá na foto da Jaguar. Foi apresentado, foi aplaudido. Vai jogar na Rússia? Isso. Já tá jogando. Já tá jogando. Aí ele botou uma roupa clássica lá dos caras lá. Doutor Peter, era isso. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado, tá, doutor Alceu, pela sua colaboração aqui no Pretinho Básico. Vamos dar uma rodada aí, vai daí, Lelê. Curiosidades novas. Oba. Uma mosca pode acelerar 50 vezes mais rápido que um foguete espacial. Ah, para. Pois tu vê. Você é mais leve, né? Legal. É, mas tu não pode matar um foguete espacial. Ô, cara, deixa eu contar um troço que aconteceu ontem lá em casa, meu. Entrou um marimbondo. Não, um foguete espacial, não, um marimbondo, cara. Com uma munheca, parecida, do tamanho da minha mão, um marimbondo. Assim. Mas não era munheca isso. E ele voava e ele batia as asas pra sair pelo vidro, pela janela. E fazia... se apavorou. Aí eu fui lá, peguei aquelas raquetes, sabe aquelas raquetes de matar mosca? Que é elétrica, dá um choque. Cara, ficou um cheiro de carne queimada no ar, cara. Matou o bicho, cara. É claro que matou o bicho, velho. Isso é anti-ecológico. Não pode fazer, cara. Ah, é ecológico, é tomar uma picada, deixar... Mas abre a janela e deixa ele sair, tchê. Não era janela abrível. O Cagê falando isso, que a gente tem 12 passarinhos. É, e matou cobra. Vivo, assim. E Mengele do pior, cara. Eu não tive escolha pra matar a cobra. Tem 12 passarinhos e uma cobra morta. No currículo. Matou, matei a cobra. Ah, que beleza. Ah, a galinha é o parente. A galinha é o parente mais próximo do Tiranossauro Rex. Ah, para! Pois então. Mas então nem era tudo isso que falam. Não, que mas era... dá pra ver que é, né? Que duas patinhas, um bico e faz grrr. É. Vikings. Ó, oh, isso aqui eu não sabia, ó. Vikings não usavam capacetes com chifres. Eles tinham os chifres mesmo. Era deles. Não era só os buracos. No capacete tinha um buraco. Isso aqui, não, isso aqui é uma informação muito importante que poucas pessoas se dão conta, que isso aqui é muito verdade. Você espanca. Astronautas usam fraldas. Ah, sim. Sim, ah, isso é verdade. Claro, imagina cara. Ir no banheiro e tirar toda aquela roupa. Não dá, né? Não. Até porque não tem e um oxigênio. E aí vai subir teu xixi. É, até porque cocô. Tu faz o cocô e ele flutua assim. Cheio! Como é que eles tiram as fraldas? Ia fazer cocô pra dentro, né, tchê? Que horror. Como é que troca as fraldas? Tem um cara que troca a fralda pra eles. Vai um cara pra espaço. Não, é um fraldão, fraldão. Tem fraldário. Ababado. Eles ficam deitadinhos. Passa talquinho. Manda um tweet pro aquele Astro Wheels, aquele que fica na estação internacional lá, tuitando. Pro Marcos Pontes, pô. O astronauta brasileiro. É. Isso é em português, é mais fácil. A mãe mais nova do mundo deu luz aos 5 anos de idade. Não, cara, é impossível, ela é isso. É impossível, porque olha, Lé. Pula essa, vai pra próxima. Teria que ter já foi pra próxima. Aos 5 anos. Cocos. Foi pra próxima. Eu não sei se é cocos ou cocosa. Não, aos 4 anos. Ela menstruou aos 4. Para, meu. Pra 9 meses teve cocos. Filho assim. Ele cocos. Parou no assunto. Não, é horrível. É porque é uma mentira, pô. É uma mentira. Cocos matam mais pessoas do que tubarões nos Estados Unidos da América. Coco. É, não sei. Coco. É, né? Cai na cabeça. Tem acento. Tem acento? Não. Então é coco, mas né? Mas o cara pode ter errado o acento. Tu quer sacanear isso, né? Não, mas cocôs é podem matar mais que tubarão. Mas, gente, o clima não tá bom. São chatos. Dá pra te mandar um... Fiadapu! Aqui pra mim, pode ficar tranquilo pra turma de sistema. Não, pode ficar tranquilo. Foda o cara. Eu lendo, pode ficar tranquilo. Foi o Kevin que nos mandou. Kevin! O Kevin de Boca. Qual turma? É o Kevin de Boca. Cara, Kevin Oliveira de Passo Fundo. Turma do quê? Pra turma do quê, cara? Ah, Kevin, pra turma de sistemas da IMED. Imagine only people. E eu gostei do e-mail do Kevin. Eu não vou dar o e-mail dele no ar, mas eu só vou dizer, é arroba alguma coisa, mas arroba é gmail. Lord of Destruction 2. Meu Deus. Barbaridade. Esse é certinho. Esse Deus certinho. Da destruição, é isso? É, Lord of Destruction. Senhor, né? Senhor da destruição, é. Tá bom. Como é que se pronuncia em inglês, ô Potter? Qual a palavra? Lord of Destruction. Lord of Destruction. Lord of Destruction. Vai daí, Potter. Sand Facts. Né? A Sand, que agora é devassa, né? A devassa que está conosco aqui no Discorama da Atlântida. Muito oh, legal. Bem como a nova skin aqui no Pretinho. Eu amo essa cerveja, a devassa. Amo, amo. Patrocínio nova skin. Eu vou dar dica para o pessoal provar Dark Ale da devassa. Se você for num bar e pedir uma pura, eles trazem a Sandy. A Sandy é tão devassa que a Bruna Surfistinha não faria o papel dela no cinema. Quando a Sandy quer sexo selvagem, ela liga a TV no Animal Planet. Quando a Sandy está sedenta, ela coloca uma calcinha bege. Cara, não adianta. O que tu disser sobre a Sandy, ela não liga. Certa vez, não liga. Não liga. Bege. Certa vez, no ato libidinoso, a Sandy saiu pelada, sem nenhuma toalha, do banho. Imagina adolescente, a cena, mano. Adolescente para, curiosa, uma vez a Sandy resolveu experimentar drogas pesadas. E aí meteu-lhe uma Fanta Ovo. A Sandy é tão devassa que tira o papel do pirulito da boca. Ah, com a boca. É isso aí, né? É, manda abraços aqui, mas não se manifesta quem é. Que é o ouvinte mais legal, né? Que é o ouvinte que não quer aparecer, que isso, não grava vinheta na rádio. Não tem blog. Não tem interesse por trás. Exatamente. Não é do blog. Quer divertir as pessoas. Isso, é. Quer divertir. Mas isso aqui deve ser um punhado de frases do Twitter, né? Que alguém foi lá, juntou e... Ah, é? Ontem o Potter me ligou na noite, e aí eu... Alô? Fala, Potter. Ele, não sei o que... Ele parou. Falou, meu, aconteceu agora um déjà vu aqui, meu. Bah, já vivi essa cena aqui, eu falando, te ligando, tu lembra, pô? Eu falou, te ligando pelado aqui, segurando. Aí tem um ouvinte nosso aqui, o Luciano Lima, não que é mandou um e-mail falando sobre destino. É déjà vu. Deja vu. Não, é maravilhoso. Como déjà vu. Maravilhoso. Déjà vu. Os franceses chamam de déjà vu. É o déjà vu isso. É o déjà vu. Aí os brasileiros leem no jornal. É déjà vu. O déjà vu é que nem o Chernobyl. É que nem o Chernobyl. É a portuguesa. Não, o U em francês é I, cara. Déjà vu. Mas não é um I. Mas então déjà vu é portuguesado. Eu sei falar francês. Cara, vocês são muito chatos, cara. Na boa. Sabe como é que é bunda? Bunda em francês. Como é que é bunda em francês? Como é que é bairro em japonês? Olha aí, ó, viu? Pescoço em francês é cu. Isso aqui é cu. Então muitas vezes. Torceu o cu. Torcicolo. Vários. Deu mau jeito no cu. Vários cu. Ouvi vocês falando semana passada sobre destino ou coincidência. E me lembrei de uma vez que tive um sonho. Não era nada de importante. Sonhei que minha professora de matemática entrava na sala de aula vestida com um macacão azul e com uma mala preta na mão. Onde ela guardava uma mala preta na mão, que ela largava a mala na mesa dela e nos avisava que o período de história ia trocar pelo de português e teríamos um período vago. Neste mesmo dia, cheguei na minha sala de aula e lembrei do meu sonho. Percebi que os meus colegas, que eu vi no sonho, estavam sentados no mesmo lugar. Ai. E eu também. Então falei pro meu colega que eu tinha sonhado que teríamos um período vago e tal. Então, para minha surpresa, entrou a minha professora de matemática com a mesma roupa que estava no sonho. Nossa. Com a mesma mala, largou a mala em cima da mesa dela e falou tudo o que eu tinha escutado no sonho. E era um segundo sonho. Pesquisei sobre isso na internet e descobri que isso se chama sonho premonitório. E vi também outras histórias parecidas. Então, será que viu o futuro ou algo que já tinha acontecido? É o déjà vu, né? Déjà vu. Mandei um fia da pupa pro Porã. Não, isso aí, não é déjà vu, cara. É esse déjà vu que o Potter teve ontem. Ah, isso não é déjà vu, claro. Ela sonhou, estava dormindo. Esse déjà vu que a gente tem, que é uma fração de segundo. Tem poderes. Eu tenho a explicação pra isso. E não é um spam. Vai, então. Manda aí, Lele. É o seguinte, cara. O teu subconsciente pesca. Todo spam diz que não é spam. Não, cara. O teu subconsciente, ele pesca. Porque numa fração de segundo, antes, o que o teu consciente pescou uma fração de segundo depois. E aí tu tem a impressão que tu já viveu aquilo. É isso que acontece. Entendeu? Não, entenderam? Não. Você tem certeza disso? Certeza? Você tem certeza disso? Absoluta. Eu já li sobre isso. Pode, numa super interessante. Pode acontecer. Super interessante. Mas pode acontecer de tu tá fazendo a mesma coisa que tu fez há um tempo atrás. Eu acho que pode ser assim. Ou pior, muitas vezes a gente sonha, né? A gente fica viajando, não, cara, sonho, monta arquiteturas e ambientes e cheiros. Bom, mandou o Luciano Lima esse e-mail. De repente você sente, você tá vivendo e sente a mesma coisa, ou vê o mesmo lugar. Mas esse que o Potter teve é aquele que a gente tem assim, ó, eu já vivi isso aqui. É, a explicação é essa. De repente, semana passada ele tava na mesma situação, ligou pro Fetter e disse, pô, eu já vivi isso aqui. É. Pelado, né? Ah, eu não tava pelado. A única vez na existência do Lelê, que ele chega aqui e fala uma coisa que não é spam, vocês duvidam no verdade. É verdade. Eu só vou falar spam daqui pra frente. É triste, é triste. Aí eu tenho crédito. Entendeu? Foi muito triste. Mas se fala déjà vu. Déjà vu. Voltou. Não, Djavan é o cantor. É, Djavan. Djavan é o cantor. Déjà vu. Que aliás, não precisa ter déjà vu nenhum. Não. Déjà vu. Como bom. Deixa onde ele tá. Deixa onde eu canto. Ô, queridos, era isso. Não há tempo para mais nada aqui no Pretinho Básico. Eu peço que vocês recolham seu material e devolvam à produção para que a produção requente este material no programa das 18 horas. Folga pro Maurício. Não, não. Não precisa fazer nada. Não, cara. Já produziu, né? Já fez, né? Sim, sim. Eu esqueci de dar as notícias de celebridade no jornal. Amanhã, então, quem sabe? Amanhã, né, Marcelo? Fazer o quê? As notícias da celebridade. Quem sabe hoje à tarde a gente substitui lá no das 18 pelos fatos do dia. O que tu acha? Só uma manchete pra amanhã, da tarde. Vai. Pelanza fala tudo sobre a dissolução do Restart. Opa! Acabou o Restart, é isso? Amanhã uma eu desenvolvo. Tá, deixa eu avisar que sexta-feira eu vou estar em Joinville, povo de Joinville. Vou estar junto com a banda Menina Everaldo. E no sábado tem PB na minha casa, né? Na quinta-feira. A gente fala no das 18. Isso, mas é que eu preciso lembrar que sábado eu vou estar em São Cepé, no Cactus Pub. É isso. Muito sexta bem. Em Joinville e sábado em São Cepé. Valeu. 2 minutos pras duas, vem aí o cabelo no espaguete. Hoje os jeans vai atacar o McDonald's, cara. Não sei o que vai acontecer. Vamos ouvir. Voltamos às 6. Obrigado pela audiência.